Aguenta firme na cumbuca, seu Manduca, tira a mão daí, diabo. Pica-pau é marinheiro, ninguém pode duvidar. Com seu barreto vermelho e camisa de atar. Ai, ai, ai, ai, senhoradinha no campo de lina. Senhor Mate corta o pau, pirimbau, arremira o pau. Seu pica-pau torna a revirar, que isso não é mal. Senhoradinha no campo de mina, Senhor Mate corta o pau, pirimbau, arremira o pau. Seu pica-pau torna a revirar, que isso não é mal. Oh, ferro velho danado. Pica-pau é curioso, de um pau feito um tambor, para tocar alvorada na porta de seu amor. Ai, ai, ai, mulato velho, ai, senhoradinha no campo de mina, senhor Mate corta o pau, pirimbau, arrevira o pau, meu pica-pau, torna a revirar, que isso não é mal. Senhoradinha no campo de mina, senhor Mate corta o pau, pirimbau, arrevira o pau, meu pica-pau, torna a revirar, que isso não é mal. Pica-pau, vamos embora, pede licença, senhora, faz a tua cortesia para curar o som da viola. Ai, ai, oh, perruja, ai, senhoradinha no campo de mina, senhor Mate corta o pau, pirimbau, arrevira o pau, meu pica-pau, torna a revirar, que isso não é mal. Senhoradinha no campo de mina, senhor Mate corta o pau, pirimbau, arrevira o pau, meu pica-pau, torna a revirar, que isso não é mal. Chora, filho gostoso, conta a sua miséria danado.